Eu permaneço em paz, mesmo não tendo nada. Não é escolha sua, nem escolha minha, não morro de nada. Ferida aberta dói, mas com o tempo passa. Mas logo cicatriza, mas se foi profunda vai ficar a marca. Tão iguais, tão diferentes dos demais. Às vezes sem juiz, outras tão racionais. Desastrados, ninguém sabe o que faz. Nessa hora que a vida separa dos meros mortais, mas vou ficar em paz. Mas não podemos ficar juntos. Tão iguais, tão diferentes dos irmãos. Às vezes sem juiz, outras tão racionais. Separa dos meros mortais, mas vou ficar em paz. Quem sabe? Mas não podemos ficar longe. Porque qualquer lugar no mundo, quem sabe, sem mais, eu não quero ser. Mas não podemos ficar juntos. Covardes pra amar. Mas não podemos ficar juntos.